autorizar 340 Guarulhos, via Peru 2500 de cota 10, curva direita, na Dael, Leda e após Bidev. 198, controle 54 no 7, transporte 3155. Planejamento correto, chame pronto, pushback acionamento, posição 7, então 3155. Chamará 3155. Cruzou o contrato, você é 3192. Até 3192, tráfego superado, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 2, informe estabilizado na final ILS. Informaremos estabilizado até 3192. Fala, copia o Papa Romeo Índia Tango Uniforme. Negativo, prossiga. Papa Romeo Índia Tango Uniforme, solicitou nível 400 para Sorocaba. Sente informação a Quebec, Sorocaba 400, aguarde cópia, Índia Tango Uniforme. Consciente, ciente da Quebec. A livre decolagem com Serra Serra, vento 090 graus, indo 2 nós, reporte fora do sol. 0.0, 12 nós, transporte sol Serra. E Conde, o Aracaju solicita que mantenha a proa de Conde. Agora a coordenação com Recife, Bruxo 8-1. 327, só confirme o nível. Solicitou 240. Sente 240, Ilhéus, aguarde cópia. Informação a Quebec agora, Chané 6327. Afirmativo, ciente da Quebec. 8098, Serra. Romeu Índia, Tango Uniforme, pronto, copo. Afirmativo. Só confirmando o pátio que se encontra e a pista que decola. Decola da 10, pátio 3. Gente, autorizado Sorocaba, nível 400, pela Permisque 58. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leta, após a posição Sagaz. Serra Alfa, Golf Alfa, Zulu. Controle 119, decimal 8, aciona 5041. Autorizado para Sorocaba, nível 400, pela Permisque 58. Decola da 10 com curva direita. Saída da El. Leda, transição, por Sagaz, controle 198, transponder 5041. 5041 transponder, só confirmando após a posição Leda, será a posição Sagaz. Sierra, Alfa, Golf, Alfa, Zulu. Quem chama pronto no pátio 3 para pushback e acionamento, Índia Tango Uniforme. Juliette, Zulu, Charlie, acione dedicação, vou ir na proa de Mari, chame no ponto ideal de descida. Identificou, Lola Mari, Camarada Gael, direto do Jardim. Gente, chame pronto, pátio 3. Gente, chama lá. São Coral. A327, pronto, cópia. Afirmativo. Autorizado Ilhéus, nível 240, decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após Ilhéus. Controle 119, decimal 8, aciona 5402 no transponder. Nível 080 na chegada Mari. 080 na Mari, Goro 648. Joga com o Kairi no ponto ideal, vista do Juliette, no tráfego conhecido no setor, frequência livre, chame para o retorno. Trato, Júlio. 402 é o transponder, eu chamei a 6327. Cotejamento correto, chame pronto na posição 01, para o inspeccionamento, eu chamei a 6327. Chamarei quando pronto. Tá 3192 estabilizou no ILS? Estabilizando, meu amigo. É completa 2 milhas para o externo, completa final, chame torre 118 decimal 6. Obrigado, bom serviço. Realmente. Azul 4032, está cruzando nível 090, tem condições de completar a final ILS? Ponte pronta, azul 4065. Ciente, reportará pronto, 4065. 392, ajuste 1012, confirme baixada travada. Baixa travada, 3192. 3192, autorizado pouso, pista no zero, o vento 100 graus com 17 nós, 17 nós. Entra 3192. Com o mesmo rumo, mantendo 070, o Charlie 402. Gente, eu não meia 48. Descida, o Juliette Bravo Delta. Juliette Bravo Delta, desça para o 050. 050, Bravo Delta. Salvador, Bruxo, turma atingiu 90, conseguiu coordenação com o Recife para direto Natal. Efetuamos a coordenação, lá está mudando o setor e pediu para retornar daqui a pouco, Bruxo. Gente, ainda não atendo o eixo da aerovia, aguardando. Certo. 507 atualizado, chame táxi. Camará, 3-1. Já está no uniforme com 11 a bordo, quanto ela está? Índia Tango Uniforme, 11 a bordo, autorizado táxi via Juliette Alfa até o ponto de espera pista 1-0, no ponto de espera torre 1-1-8, decimal 6-12, ajuste 1-0, 1-2, bom voo. Desculpe, para sua nome. Ciente, chame para o táxi Índia Tango Uniforme. O centro autorizou nível 090 direto Natal. Passando 060 para 050807. Bruxo 81, copiou? Bono 807, desça via para 2000 pés, o ajuste 1012, informe estabilidade na final ILS. Leva 2000-022-CBLS, com 807. Gol no 648, estação vetoração para sequenciamento número 3, curva esquerda na proa 015, desça para 4000 pés, o ajuste no 012. Proa 015 para 4000 pés, no 012, gol no 648. Azul 4032, 1 milha para o externo, chame torre 1186. 4032. Escuta? Se escuta, prossiga. Já, só confirmando, já iniciou o acionamento? Ainda não. Gente, eu tenho uma aeronave, um Airbus da TAM, para ingresso agora no pátio 3. Ela se encontra agora na posição alfa. Por gentileza, apenas aguardando o ingresso da aeronave, após a passagem da mesma, aí o senhor estará autorizado para o início do acionamento push ok no pátio 3? Vai sair por meios próprios, na verdade, né? Confirme? Vai sair por meios próprios, não vai ter push. Ciente. Então, aguarda a hora da TAM passar e a gente está autorizado a acionar a Índia também. Afirmativo, grato. Índia, Tango Uniforme. Salve, Salvador. TAM 3192, visou na sua escuta. TAM 3192, táxi via Quilo, pátio 3, reporta para ingresso no pátio principal. Quilo, pátio 3, vai reportar para ingresso no pátio principal, TAM 3192. Gol no 648 para o localizador, direita na proa 070 e informe estabilizado. Direita 070, informe lá estabilizado, no 648. Salvador, boa tarde, passarei 2231. Boa tarde, passarei 2231, identifique, chegada AMAN, desça para o 050. AMAN 050, 2231. Azul 4065, sente, eu tenho uma aeronave agora, dentro de alguns instantes vai ingressar no pátio principal para a posição 07, aguarde para o prospeccionamento. Azul 4065. Sente, aguardando 4065. E aguardando a ascensão para 105, quando possível, seu sinal de pouso. Seu sinal de pouso, mais 1 hora e 50 minutos, estou mantendo meu pé, aguardando a ascensão. 1845, estimado de pouso. 3155-1-16 bordo, alternando galeão, 4 horas e 15. 648, desça para 2000 pés nessa pro intercept a final, informe estabilizado. Vamos lá, no 648 para 2000 pés. Tabela 050, Juliette Bravo Delta. Juliette Bravo Delta. Mantendo o 050, aguarde a autorização da final ILS. Gol no 807 estabilizado? Afirmo. Chame TOI na frequência 1186, gol no 807. 186, boa tarde. Gol. Zulu Charlie, ideal de descida. Zulu Charlie, desça para o 050. 050, Charlie. Bravo Delta, autorizada a final ILS. Para o localizador, vou e comprou a 055 e desça para 2000 pés ou ajuste no 012. Direita 055, descendo para 2000, 1012, ali? 1012, isso. Gente, ele é tranquilo, descendo para 2000. Salvador, Azul 4032, livrou. Azul 4032, boa tarde, táxi Alfa, Quilo, pátio 3, reporta para ingresso, pátio principal. Alfa, Quilo, pátio 3, para o pátio principal, Azul 4032. Azul 4032. Azul no 648, completa final ILS, chame torre na frequência 1186. 86, grato, gol no 64. Autorizado 4065, chama para o táxi. Era nós. Tá reduzindo, 2231. Boa tarde, gol no 648, está precisando. Vitor, Quebec, Quebec, informe a sua proa ideal para o destino. 275. Informação no 648, informará a passagem de estado. 1 mil pés. Positivo direto Guanabim, ainda mantém 2000 pés, o Vitor Quebec, Quebec. Retificando a 1000 pés, confirmo. Afirmo, 1 mil pés. Juliette Bravo Delta, tráfego posição de 2 horas. 11 milhas com rumo oeste, mantendo 1000 pés, é o Papa Alfa 34. Sente o Juliette Bravo Delta. Padrão Sérgio. Confirma a autonomia? 4 horas. 4 horas de autonomia, Atento para a aeronave agora ingressando no pátio 3, no Embraer da Azul. Segue a mesma, reporta para ingresso no pátio principal. Índia, Tango Uniforme. Sente para iniciar o táxi. Estou seguindo atrás da aeronave da Azul. Tomará para ingresso no pátio principal, Tango Uniforme. Eu estou confirmando seu sinal de pouso 1945. Está presente frequência livre para coordenação com os tráfegos locais. O IAC Serra Serra tem um bom voo. Muito boa tarde, web 539, passo 210 para 1B0, Norte Lagoinha. Está sendo preparado no pátio principal. Azul 4032, mantém a posição aguardando para ingresso no pátio principal, posição prevista é 8. Gente, aguardando posição para o 8. Azul 4065, não escuto. Controle Aracaju na frequência 120.3 e alterna Recife na frequência 126.85. Controle 81, Aracaju 203, alternando Recife 2685. Boa tarde. Por favor. Controle Salvador Web 739, passa 190 para 190 na Golf, da Quebec. Boa tarde, Web 5729, identifique, chega na Golf e desça para o nível 060. Chegada bom, descendo para 060, Web 5739. 1807, táxi via Alfa Kilo, pátio 3. Reporta para ingresso no pátio principal. Alfa Kilo, pátio 3, reporta para ingresso no pátio principal. 807. 7, Bravo Delta. Mantenha escuta, Papa Tango, Vitor, Quebec, Quebec, está livre e ascensão para o 1.05. November, Oscar, Romeu, prossiga. 1.09, ingresso na sua área de controle, para a disposição para o espaço Papa Tango, 1.506, 0.1.1.5, não me mais, 1.1.7. November, Oscar, Romeu. Até a 1.500 pés de condições visuais, ajuste sinal 012. Voe com a proa do farol de Itapuã, chame pronto para descer. A proa do farol de Itapuã, direto no Chale, passou mais 7.000 pés. 7, de Luchale, desça para o 050. Afirmo. Oi, Salvador, boa tarde, até 3155, decolada da El, cruzando 1600. A 3155, boa tarde, contato radar, suba para o 340, após 2000 pés autorizado da El. 340, após 2000 da El, 3155. Solo 4065 para táxi, tem 4 horas de autonomia, 111 a bordo, alternando Ribeirão Preto. Azul 4065, está autorizado táxi inicialmente até através do portão meia dúzia, aguardando para continuidade do táxi até o ponto de espera, ok? Afirmativo, está autorizado então táxi até através do meia dúzia, aguardando, 4065. Voo no 807, ingressa no pátio principal para a posição 4. Posição 4 para o 807. Tango Juliette, Bravo Delta, passando Duna, completa a aproximação, chame torre 1.18.6. Boa, recente 18.6, até boa tarde, tchau. Alvoso. Obrigado, um abraço aí, Sérgio. Legal. Passarelo 3-1, livre ILS, desça para 2.000 pés, 1.012 no ajuste, informe estabilizado. 2.012, livre ILS, reportará estabilizado, 2.231. Espera da 1.0, quando lá 1.862, ajustado no 0.12. Muito obrigado, meu senhor, estágio também. Solo, boa tarde, voo no 648, ligou. Voo no 648, boa tarde. Táxi via Alfa Kilo, pátio 3. Reporta para ingresso no pátio principal. de Alfa e Kilo, pátio 3, e chamaram para ingresso do principal, 6427 na escuta? 6327 na escuta, está pronto para o pushback acionamento. Na posição 1, está autorizado, chame o táxi, Roxana, 6327. 6327, chamarei para o táxi. Estou sem parada no zero, boa tarde. A linha decola da sem parada. Livre a linha decolar, sem parada no zero, para o meu Índia Tango Uniforme, o vento 080 graus com 17 nós. Gente, para o alinhamento, e decolagem sem parada do Índia Tango Uniforme. Esquerda 205, limite localizador, web 539. Tango Juliette Zulu Charlie, vetoração para sequenciamento, número 4 para pouso, curva esquerda na proa 010, seu limite ao curso do localizador. Curva esquerda 010, limite ao curso. Edson November, Oscar Romeu, aguarde transferência de comunicações. Confirme a proa, Juliette Zulu Charlie. Esquerda 010 e desça para 4.000 pés. 10, 12 no ajuste. Pro 010. Fokker sem da Oceania. Ok, vai aguardar na posição antes do pátio principal para o 1. Vamos fazer o Papa Romeo mais em posição, pátio 4. Papa Romeo Mike, é com Vitor Manati, 1.000 pés, decola da 17, curva direita, corredor axé, controle 119.8, aciona 0125 no transponder. Mike, é com Vitor Manati, 1.000 pés, decola da 17, curva direita, corredor axé, controle 119.8, transponder 0125, Mike, é com Vitor. Só confirma o POB? 02 no POB, pátio 4, transfere agora a torre 118, decimal meia dúzia, para acionamento, táxi, decolagem, ajuste no 02, bom voo, Mike, é corrido. Grato, 18, 6. 0 com trem baixo travado, Juliette Bravo. 7. 2, Salvador, Papa Romeo, Mike, é corrido, pátio 4, para acionamento. Acionar, Mike, é corrido, chame táxi. Para táxi, o meu Inhetango Uniforme, decola em 56, controle 119, decimal 8, tem um bom voo e boa tarde. 198, boa, bom serviço. Bom voo. Passarei do 2231, completa final, torre 186, tem um bom pouso. Alfa Índia para ingresso no pátio na posição 01. Atentando apenas para o Fokker 100 já iniciando o pushback na posição 01. Gente, vai seguir então Juliette Alfa Índia, voo no 648. Pode ser escuta. Passar de Índia Tango Uniforme, contato radar na decolagem, sua para o 400. Sobe, vou 400, Tango de fato. Tango 3155, chame Recife, frequência 1254. 125 decimal 1 e alternado 133 decimal 25. 251133, eu fico com Recife agora 3155. Por favor. Então. Delta Solo 58, direita chama Solo 121 decimal 9, boa tarde, Neto Bravo Delta. 60. Direita 060, Charlie. Está para 3.000 pés o Zulu Charlie, o ajuste permanece. 3.000 pés, Neto Charlie. Firmar a direção e intensidade do mundo. Vento 090 graus, agora com 18 nós, 18 nós. O vento ciente inicialmente vai fazer teste de motores, posteriormente ela para a intensidade. Tente, Mike Covitão. Oi, eu tava pra November Alfa Romeo. November Alfa Romeo, é pra seguir, é pra gente. Mais 30 segundos pra ver se o carro tá pronto, autorizado, solicita 35 pra pouso. Tente a força na curta final da 35, November Alfa Romeo, informa o tráfego na curta final do 1-0, tráfego a Embraer da Passarida. Tente, tem a mesma vez, tente formar na curta final, 35 pra passar November Alfa Romeo. Passarei 2231, vento 080 graus, 17 nós, tem pouso autorizado, pista no zero. Afirmativo, pouso autorizado, tá baixado e travado, 2231. Voo no 925, reduza para 220 nós, o número 4 para pouso. Objeto, começando a reduzir. Objeto 5729, esquerda para o localizador, pro 150, informe estabilizado. Esquerda 150 para o localizador, informar estabilizado, 539. Salvador, Oceaner 6327 para o início de táxi, com POB de 111, 111, alterna Aracaju, 2 horas e 5 de autonomia. Oceaner 6327, táxi via Índia, Alfa, até o ponto de espera, pistão no zero, no ponto de espera, torre 118, decimal 612, ajuste no zero, 12, bom voo. 6186 no ponto de espera, 6327. Estabilizado no ILS, baixado travado. Web 5729, completa final, torre 18.6, até o meu posto. Completa, torre 18.6, boa tarde, 5729. Brisa 231, no solo 00, direita, chama solo 21, decimal 9, boa tarde. Direita 219, desça para 2.000 pés, informe estabilizado. 2.000 pés, pro 085, direto do Char. 1.012. Abordando a pista livre, continua 1.012, 5.79. 14065, livre decolagem 1.0, vento 1.10 graus, com 1.8 nós, 18 nós. Gente, iniciando 4.065. Alfa Kilo, parte 3, principal, remato na 3, 2.3. Solo controlado, Oscar Romeu. Oceaner 6327, pronto no ponto de espera da 1-0. Oceaner 6327, mantenha a posição. Na certa. Cabe 5729, informa o tráfego à direita, já na curtíssima final da cabeceira 35 helicóptero. Efetua pouso pairado, não vai interferir com sua aproximação. O vento 1-0-0 graus, 1-9 nós, tem pouso autorizado, pista no zero. Sente o tráfego, pouso autorizado, pista no zero, web 5729. Recife 251, no 3325 grato, boa tarde. 198, 4065. Já está de passadura, sim, senhor. Até a tapa, pro mal lembração. Cruzador. Ciente 230, limitado pelo localizador. Controle Salvador, azul 4065, boa tarde, passando 1400 pés, subindo 360 na subida da El. Azul 4065, boa tarde, contato radar, decolagem, suba para nível 360. Sobe nível 360, azul 4065. Afirmativa, está visual contrário. Após a passagem, Oceaner 6327, a linha mantém cabeceira no zero. A linha Alinhada e mão certa, 6327. Foi o Mike Covito, agora sim, pronto para o táxi.